som. Aí, se declara, se declara, faz um coração. Aí, se declara, se declara e sofre. Tem gente que perde o amor só porque tem vergonha de dizer.